É para nós um grande orgulho virmos todos os anos aqui a Oliveira do Bairro, a Oliveira do Hospital Pedal. Somos todos da mesma região, estamos todos a atravessar um processo de tentar ir buscar forças onde outros se calhar não os tinham, e nós vamos conseguir demonstrar ao país inteiro que, apesar de todo aquele flagelo que nos aconteceu em junho e em outubro do ano passado, somos um povo que não vamos desistir e vamos mostrar a todos o que é viver no interior e o orgulho que temos em viver no interior. Eu sei que isto não resolve nada, eu sei que isto não altera nada. A Marcha da Alfama vem cá com todo o gosto, mas a Marcha da Alfama todos os anos tem despesas para vir aqui e o município todos os anos nos ajuda para que isso possa ser possível. Este ano, logo em outubro, decidimos, o presidente da nossa entidade, o Mário Rocha, decidiu, em nome da direção e em nome da comissão, entregar aqui simbolicamente aquilo que nós vimos aqui oferir para que seja entregue às vítimas da vossa terra. Muito obrigado.